da localizador. 3603, complete sinal, chame torre, 98, decimal, meia dúzia. Chamada torre, 1826, boa tarde, 3603. Boa. O azul 4261, chama Recife, 1251, alternando no 33, decimal, 25. No lote, visual 4 pista. 3603, pista livre, pouso autorizado, CT 10 com 10. Chegando com o pouso 3603. Confirma, Mike King de Lima. Tinge Lima do presente voa Duna, descendo para 2.000 pés, ajustado 1012. Ok, 1273, boa tarde. Eu já tenho aqui autorizado 360. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Copiou 360 do 1012. Ok, está autorizado então com fim, o nível 3620. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, subida da El, após da El Leda, após Leda TCT Bridge, em Bridge Intercept Up Zulu 1-6. O controle 1-9-8, acione 5442. Dado para bom, correto, turno 273, reporte pronto no gate 4. Torre Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alfa, na furada rotatória, visual com campo. Na 300, Weber Alfa, curte base, reporte 2 milhas fora, final 97. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Índia November Alfa na proa da rotatória. Papa Romeo Índia November Alfa, alto e claro, tudo sem do tráfego, condições de cortar base da presente, curvando à esquerda, para interceptar final 97. Torre Salvador, Papa Romeo Índia November Alfa, na proa da rotatória, visual com campo. Papa Romeo Índia November Alfa, estamos escutando a torre? Afirmo. Tem que ser entre o tráfego, curva esquerda agora, se tiver condições, e prossiga na aproximação da 97, November Alfa, aguardando visualização da torre. Curvando à esquerda, o Índia November Alfa, após, foi na proa da rotatória, Índia November Alfa. Se tiver condições, dá presente autorizado e cortar a base, o November Alfa. Paciente, vai cortar a base após curva esquerda de 360, ainda November Alfa. Oi, só conferir por Índia November Alfa, é um 360 pela esquerda, ciente? Negativo, é cortar a base, curva esquerda e cortar a base para final 97, November Alfa. Ah, tá, ciente. Como é que recebe a transmissão do Índia November Alfa, Torre? Eu recebo alto e claro. Paciente. Meu chama Recife, 1251, alternando no 33, decimal 25. Correção. O Oceané, 6259, chama Recife, 1251, alternando no 33, decimal 25. Oceané, 6259, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. Agora sim, azul 4206 da azul, chama Recife, 12545, alternando 126, decimal 85. 2545, 265, obrigado, boa noite. Boa. Livrou, na sua escuta para o táxi. Ok, tá 3603, táxi via Alfa, Juliette, e o gate é o 07. Alfa, Juliette, gate 07, 3603. O trip 5241 para a cópia? Para a cópia, trip 5241, prossiga. Ok, o trip 5241 estrepo 5241, né? Tá autorizado, confim. O nível é o 400. Decola da pista 1-0. Com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bridge, e em Bridge intercepta a UP Zulu 1-6. O controle 1-19-8, acione 5462. O trip 5241 está autorizado com nível 400. Decola 10, curva à direita, da El Leda Bridge, intercepta a UP Zulu 1-6. Controle 1198, transponder 5462. Correto, e chame para o pushback e acionamento, o trip 5241. Chama na pushback, trip 5241. Autorizado, vou onda 567, chame táxi. Mike de Lima, prossiga. Gente, o senhor deseja a operação para final de voo, cabeceira 17, confirme. Gente, então o senhor mantém a presente proa para a Duna. E assim que o senhor chamar a turma, o senhor coordena para modificar para 17. Táxi autorizado até o hotel. Qual o POB? S09 a bordo, táxi até o hotel. E reporte para o cruzamento da pista 1-0. Olimpo 01, na hotel, chame a torre 10386, seu táxi será pela pista, 1-0, chame a torre agora, 18-6 para o ingresso. Só tu seguir táxi via pista, agilizando, reporte a LR pronto, cabeceiro 1-0. Segue o pé na pista, agilizando, agilizando, pronto, na pista, 1-0, cabeceiro 1. São do Olimpo, são quantos toques arremetidas? Cerca de 12. Gente. Zero a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Campinas, na próxima taxa. Sente gol no 567, táxi à direita. E aí, no ponto zero da torre, da 1-0, chame a torre em 1-8.6, o ajuste chama 0-2, boa viagem. Agora autorizando o saco, pela Índia até o ponto certo, lá chama a torre 2-6, gol no 567. November Alpha, frequência livre estacionada, boa noite. Salvador, boa noite, está 3197. Tá 3197, boa noite. A pronta cópia, Galeão. Afirmativo, pronto. Ok, está autorizado, Galeão, o nível é o 380, via, corrigindo, decolando da pista 10, curvará à direita, no perfil da subida da EL, após da EL, Leda, após Leda, DCT, Bidev, e em Bidev, intercepte a UP November 857, até Porto Seguro, após UP Zulu 16, até Grufe, e após UP Zulu 14, até Toquim. O controle 19.8, acione 5464. Nativo 3197, autorizado para o Galeão, nível 380. Decola pista 10 na Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bidev, após Bidev, até November 857 até Porto Seguro, Aper Zulu 16 até Grupe, Aper Zulu 14 até Toquim. Controle 119.8, transponder 5464. 317, correto, chame para pushback acionamento. Autorizado, chamará para o pushback acionamento, 3197. Autorizado, chame táxi, segundo, 273. Mas chamará na final da anunciação, mais tarde. Pronto. Informe então os outros 120 com 7, ó, limpo 01, quando a ponta tem livre, decolagem. Vai afastar quantas milhas, Salvador, o Olympic? 1940, alguém tinha 05, pode ver que é esperamento. Autorizado a decolagem. Quinde Lima tem pouso autorizado na 197, 120 graus com 7 nós. Sete liga pouso, está de base para final, mais. Claro, 01, 120 com 7. O Salvador, gol no 208, para o táxi, 29, 3 horas. Confirme para o sol? O gol 1273 para o táxi, 179 a bordo, 3 horas, já alternando o caminho, né? Vai descer pra quanto, Carita? 3 mil pés, 3 mil. 3 mil, obrigado. 1012, 1012. Boa noite. Já alto, pode ser 3 mil, 1012, 1012. 3541 para puxa de andamento, pode ser. Autorizado, chama para o táxi, 35241. Autorizado, chama para o táxi, 35241. A mil pés, sem interferir no eixo da aproximação do nosso 7, Olimpo 01. Mantém circulando o setor norte, chamará para ingresso na perna do vento, Olimpo 01, sem interferir com a final da 10. E dá o nosso 7. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite. Mike Índia Lima, solo agora 58, backtrack autorizado, vai para o equipático. Autorizado para 5, repórter no 7 livre. 5 567, autorizado a decolar de 120 por Sete. Decolagem autorizada por voo 567. Voo 9273, depois rolagem do banho, ali mantém. Salvador, muito boa noite. É o trip 5218, Marivé 190. Trip 5218, aciona a identificação, a chegada manda, esse é o 040, está presente para o Edson. 4 horas e 3, 193 agora. 1940, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajustando 012, uma boa noite. Autorizado táxi via Juliette Alfa, gol 1940, boa noite. Mike de Lima. Decimal 8, transfere, moço. 198, obrigado. Controle, gol no 567, passa 2 mil pés, saída agora. Gol no 567, está sob contato radar na decolagem, sobe nível de voo 360, saída gole, eval o fito. Sobe 360, gol no 567. Trip 241 para o táxi, 80 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Vitória. Trip 5241, táxi via Juliette e Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, ajuste 0-2, uma boa noite. Ajustado 0-2, prossegue o táxi Juliette e Alfa, quando no ponto de espera chamará a torre 18-6, boa noite. Informa o tráfego T3 da Força Aérea, agora fazendo espera no setor norte, a meu pés não interfere na sua decolagem. Um vento no momento 120 graus, continua autorizado. Obrigado, decolagem, por favor. Paulo 40, ali mantém. Lima tem a pista 1-0, agora na 40. No 0, desce para 2 mil pés, ajuste no 0-2, está livre LS, a porta estabilizada. 2 mil, a porta estabilizada, 0-5-8-0. Passaria 2224, aciona a identificação, a chegada manda sendo ao 050. Segue tráfego, posição de 12 horas, 18 milhas no rumo nordeste. Livrando o nível de voo no 40 para 4 mil pés, um Alfa Tango 72 da Trip, também na chegada mão. Boa noite, Salvador, gol no 273. Gol no 273, muito boa noite, está sob contato radar na decolagem. Subindo a nível de voo 360, saída da Euleda Bridge, após 2 mil pés está autorizado. Curva à direita para o Adileda, após Leda Bridge. Gol 1273. Positivo, então curvando à direita após 2 mil pés na proa de Leda, Leda Bridge. Gol 1273. Solicita interceptar a perna do vento e prosseguir para o primeiro para a 401. 01, ciente, reporte para Girabase. Reportarei a sua Girabase, 01. Decolagem autorizada, 190 Gross, 79. Incrível decolagem, 190, vou na nave 49. 135, 241, ponto espera, 90, pronto. 131, 101, ponto espera. Autorizado base, reporte final 17-10. Livre base, bolinha por 01. Reportará final, passar travado. Gente. Zero, decola 05, controle 199, decimal 8, bom voo. Boa noite, sir. Fiz uma 8, presente voaduna. Trip 52, 18, voando duna, obrigado. Desce para 3 mil pés, ajustado no 012, trip 52, 18. 3 mil pés, 0 no 2, Duna, 35, 2 no 8, obrigado. Boa noite, gol 1940 na sua escuta, cruzando 2 mil pés. Gol 1940, boa noite, está sob contato radar, sobe a nível de voo 360. Após 2 mil pés, está autorizado curva direita proa de Leda, após Leda, Bidev. Após 2 mil, Leda, Leda, Bidev para 360. O trip 5241, após o P3, toca RMT, ali mantém. Passaria 2224, desce para 4 mil pés, ajustado 1012. 4 mil, 1012. Localizadores, está visual, 75890. 75890, contate o nosso motor Renan 8, decimal 612. 26, siga. 2397. Prossiga, 317. No portão 8 para o pushback acionamento. São 3197, autorizado sim para táxi. Autorizado o feedback de treinamento, chamada para o táxi, para 3197. Na Recife, 1260, alternando 128, decimal 8. Boa. 08, vai com a esquerda, ingressando a perna do vento, não no zero, a mil pés, aguardando instruções. Esquerda, perna do vento, aguardando instruções, a 01. Estabilizado. 2000 no 02, reportará estabilizado. 3528. 801, regressando na perna do vento, no ponto médio, faça um 360 para a direita, reporte novamente na perna do vento, devido a tráfego na aproximação da 10. Ao passar o ponto médio da perna do vento, 360 pela direita, aguardando o tráfego em aproximação na pista 10, Olimpo, 01. Externo baixado, checado, objeto 58 na 0. Web 5810, informação de tráfego, P3, realizando 360, mil pés, não interfere, pista livre, 110 com 7 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 90, centro de tráfego, objeto 50, 5810. Web 5241, decolado agora, 09, controle, 119, decimal 8, transfere no... 198, chamada Web 5241, obrigado, senhor, boa noite. Controle Salvador, Tripe 5241, Dael, passando 1700. Tripe 5241, está sob contato radar, Sadel 400. Após 2000 pés, está autorizado curva à direita na Prode Dael, após Dael, Leda, Bridge. Afirmativo, já está iniciando a curva à direita, vai voar Prode Dael, Tripe 5241. Bom, no 273, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 251-3325, boa noite. Passaria 2224, desce agora para 3000 pés, ajustado 1012. 3000-1012, localizador, trip 5218. 5218, sente abate para transferência de comunicações, reporte full ILS. Portarei para a FULS, aguardando transferência, tipo 5218. Nada para gerar base, ali, limpo 01. Informe o tráfego agora a 8 milhas da cabeceira 2. É uma aeronave da Trip, um Embraer 1970. O Ego agora pousando, com o sonho de realizar uma base curta, aguardando a pista livre, Olimpos. Para realizar a base curta, aguardando a pista livre, Olimpos. A base, Olimpo, 01. Entre. O 0, Solas 12, livre a pista imediata, chame 121, decimal 9, solo, bem-vindo. 219, obrigado, já. Passaria 2224, desce para 2000 pés, ajuste no 012, está livre LS, aposta estabilizado. 2000, livre LS, contrato. Trip 5218, uma milha para o externo, reduza para a mínima de aproximação, complete final, chame torre, 118, decimal meia dúzia. 118, trip 5218, obrigado, boa noite, Tremar. 02, objeto 5810. Torre Salvador, boa noite, trip 5218, foi LS. Centro de curta aproximação, informaria o estaleiro, informa o tráfego, o 3 está em procedimento até remetido na 110, aguardando pista livre, o trip 5218. É, te aguardando pista livre, trip 5218.